Espero que todos nos ouçam muito bem. E se caso haja alguma falha, algum problema de transmissão, fui eu mesmo. Foi eu que não sei mexer nesse negócio. Vamos lá. Primeiro, antes de tudo, eu preciso que todo mundo que esteja ouvindo aqui a transmissão faça o seguinte exercício. Se imaginem na época de seus avós. Eu vou dar um minuto para que vocês procedam a esse pequeno exercício. Se imaginem na época de seus avós, ou podem até mesmo se imaginarem como seus avós. É muito importante que vocês façam isso. Se imaginem na época deles, de seus avós, independente da idade que eles tenham, se estejam vivos hoje ou não. Se imagine na época de seus avós. Ou como seus avós. Ok? Bom, nós vamos tratar aqui do seguinte assunto. Há uma crise antropológica. Essa crise, ela é real, não é teoria da conspiração. Nada do que nós vamos tratar aqui é a profundidade do assunto. Mas nós vamos tanger as superfícies desses assuntos e os estudos posteriores, né, caso alguém tenha interesse de proceder, eu terei imenso prazer em orientar, me ajudar no que for possível, para que o máximo possível de pessoas consigam compreender que nada do que estamos vendo, nada a respeito dessas crises, comportamento, todo esse animalismo, toda essa despercepção da realidade, tem a causa humana. Isso não é feito naturalmente. Isso foi uma manipulação. Muito embora nós tenhamos esse aspecto, essa tendência permanente na antropologia, todos esses adventos foram tensionamentos dessas naturezas humanas. Vocês conseguem fazer uma figura? Conseguem formar uma ideia? Embora nós tenhamos essas possibilidades, todas essas possibilidades de alteração de sexo, de comportamento animal, de fuga da realidade, nenhum desses adventos é natural. Eles foram induzidos, eles foram tensionados. Depois eu vou explicar como foi feito isso e para que foi feito isso. Então vamos entrar no nosso primeiro assunto. Antes de você acender o cigarro, que eu também sou fumante, como bom olaviano. Nosso primeiro assunto é o seguinte: a vitória do Donald Trump, ela estabelece um princípio. Todos esses agentes e essas agências vão ser acelerados. Essas agendas, melhor dizendo, vão ser acelerados. E acelerados mesmo. Acelerados e muito compactados. A coisa vai acontecer muito a nível local, principalmente nos centros formadores de cultura, e a partir daí começam a se espalhar pelo resto do mundo. Como é que vai funcionar a coisa? Bom, Donald Trump ganhou em Nova York, né? Não sei se ganhou em Nova York, não me recordo, tá? Não sei se ganhou em Nova York. Mas, por exemplo, Nova York vai ser um epicentro, Las Vegas um epicentro, Califórnia principalmente, né, um epicentro, Rio de Janeiro um epicentro, São Paulo outro epicentro, Londres outro epicentro. Então, essas metrópoles mundiais dessas regiões serão epicentros a partir de então, operando em conjunto para que essas agendas sejam implementadas num curtíssimo espaço de tempo. Vocês conseguem dimensionar? O que está acontecendo hoje? Esses adventos que nós estamos percebendo, que nós estamos enxergando como invasão de escolas, nada tem a ver com reivindicação de alunos. Tudo isso é um treinamento de campo para as posteriorizações. Também vou tratar desse assunto daqui a pouco. Nós vamos dissecar a coisa, fazer análise ponto a ponto de como isso opera. Quais são os princípios de reforço? Quais são os princípios induzidos os elementos condicionantes daquela encenação, tá? Vamos tentar compreender como é que se procedem, como é que procedem a estes movimentos, como é que se procedem nestes movimentos e qual é a conclusão que eles esperam obter. Tá bom? Só um instantinho, que tem um amigo aqui pedindo para entrar. E o que eu preciso é que vocês façam um feedback para mim, me deem um feedback, porque eu sou péssimo palestrante para falar com quem eu não estou vendo, tá? E não dá para juntar todo mundo no Hangout, porque o streaming não suporta começar a falhar. Então eu preciso que vocês falem pelo chat do YouTube, caso haja interesse, que eu vou respondendo as perguntas. Ah, lembrando também que eu não sou psicólogo, a minha área é outra. Mas, infelizmente, esses assuntos não são tratados fora da nossa esfera de estudos, que é a escola olaviana. A classe jornalística já opera para os nossos inimigos. Os professores, infelizmente, a maioria, muito honestamente, são voluntários dessas ações, dessas agendas. Operam subordinados aos psicólogos. E, infelizmente, nós não temos esse diálogo formado no nosso ambiente. É por isso que, às vezes, eu fico apavorado, porque a maioria das pessoas não percebe isso. O que me deixa apavorado é que, no futuro, se ninguém fizer nada, ou se isso não entrar em movimento oposto, inverso, que freie essas ações, muitas e muitas e muitas, milhares de mães brasileiras vão chorar. Milhares, não serão poucas, são milhares. E vocês vão entender por quê. Ok, então? Vamos lá. O primeiro assunto é o seguinte. Vocês lembram desse advento da proibição da vaquejada? Da tentativa, né, de proibição da vaquejada. Nada disso também tem a ver com vaquejada, nada disso tem a ver com a cauda do boi, da vaca, que é usada ali. Isso é controle de comportamento social, eliminação de raízes étnicas, eliminação de identidades locais. O objetivo é, quando você arranca, literalmente, tá? Quando você desprende, desapega a psique dos indivíduos de sua terra, não é? De onde eles vieram, de onde eles se constituíram como personalidade, você simplesmente os despersonaliza. Vou citar um exemplo. Seus ancestrais vieram de outros municípios, de outras cidades, de outras culturas, mas eles, ao longo de gerações, mantiveram hábitos e costumes dessas culturas originais. Seus pais, naturalmente, não mais, e vocês, muito menos ainda. Uma progressão razoável, em 3 gerações você quebra absolutamente todos os paradigmas familiares. Porque você se abre ao novo, você se abre a uma sociedade nova, a uma sociedade que é predisposta a apreender tudo o que venha do exterior. Essa quebra da barreira cognitiva, ela vai ser drasticamente depois diluída em diferentes ações para mudanças corporais, né, são mudanças físicas. Mudanças de comportamento que determinarão mudanças físicas, né? Melhor dizendo, mudanças de comportamento que declinarão em graus maiores ou maiores de inteligência. Vocês entendem? Vocês podem reparar, seus ancestrais eram mais inteligentes do que vocês, tinham menos escolaridade, mas eram muito mais inteligentes. Eles eram capazes de bater o olho numa pessoa e compreender as intenções dessa pessoa. É uma apreensão racional que a gente julga hoje, né? As pessoas acham que racionalidade signifique compreender formando encadeamentos lógicos. De certa forma, sim. Mas a racionalidade é um nível de comunicação estabelecido entre um tipo de mente que nós, na maioria, já perdemos hoje, que apreende a travessia de outros códigos além das imagens. Entende? Isso que é raciocinar racionalmente. raciocinar dentro de um outro nível de inteligência. E a maioria de nós perdemos isso hoje. Nós hoje raciocinamos através de imagens, não mais através dos códigos por trás dessas imagens, e não mais através das ideias que formaram os códigos por trás dessas imagens. Ninguém se iludiria há 60 anos atrás com Hillary Clinton. Porque os atos de Hillary Clinton, os atos concretos de Hillary Clinton, determinariam quem ela é, não as subjetividades dos discursos dela. Então nós transferimos o nosso raciocínio dos códigos reais e simbólicos, que são compreendidos na personalidade, né, nas ações individuais, para nos ocultarmos e nos estabelecermos alinhados dentro de códigos verbais. Esses códigos verbais, por sua vez, são manipulados. Eles são manipuláveis. E foram manipuláveis pela repetição intertextual de valores que eles precisam impor ao ambiente. Então, por exemplo, se você repete por várias vezes o conceito de liberdade, mas concretamente o conceito de liberdade está te aprisionando, textualmente, verbalmente, o conceito de liberdade não está te aprisionando. Ainda que você esteja sufocado ali, cercado de legislações, Hillary Clinton falava sobre a liberdade dos indivíduos, a liberdade dos indivíduos, ao mesmo tempo que os aprisionava dentro de um conceito psicológico, dentro de um conceito de existência absolutamente psicológico. Entendem? Essa é uma das estratégias. Enquanto, ao mesmo tempo em que ela falava sobre valores da vida, ela proliferava a ideia de que você teria direito a promover o aborto ou ter direito a abortar até os 9 meses de vida do bebê intrauterino. Então, ela está te aprisionando dentro de um símbolo, aliás, melhor dizendo, ela está te aprisionando dentro de um código textual, verbal, controle de comportamento humano, ao qual o símbolo que a palavra liberdade evoca não se refira. Nós vamos entender isso muito melhor daqui a pouco. Vamos lá. Essas ideias, elas não são novas, elas já operam mais ou menos aí uns 300 anos na humanidade e já são precedentes em mais de 400 anos na humanidade, que é a encenação da verdade. Isso eu tratei lá atrás num outro papo que eu fiz entre amigos, deixei no canal também, um papo mais longo, que era muito mais aberto, e deixando mais ou menos a síntese das ideias, demorou 4 horas, ainda assim não concluiu o assunto é muito mais longo, né? Se envolveria uma série de reuniões abertas, mas também não são possíveis de fazer, porque são apavorantes para a maioria das pessoas e causaria neurose, né? Vocês não precisam se apavorar a esse ponto, porque eles não conseguirão. Eles não conseguiram e não conseguirão. Isso eu garanto para vocês. A natureza humana não é absolutamente controlável. Nós temos outros elementos que são desconhecidos por quem tentam nos controlar. Esses elementos metafísicos que a natureza humana oculta, né, e condensa e aprisiona, são valores desconhecidos. Eles não vão conseguir. Ellen, você lembra naquela vez que a gente conversou, né, a gente estava conversando, se não me engano, foi até na página do Ricardo, que eu estava falando daquele livro Walden 2, acho que começou o teu estudo a partir de então. Foi isso? Ellen? Oi, Ricardo, desculpa, o microfone estava desligado. Tá. Sim, eu comecei a ler esse livro e eu comecei a entender, né? Mas foi bom, foi uma boa tradução. A sociedade é manipulada. Você que mora no Japão, o que você tem visto aí de controle do comportamento, pelo menos nas crianças? É a tradição ou é um movimento que se apropria da tradição e controla as personalidades, as inteligências? Como é que você define esse problema no Japão? Há um controle comportamental muito maior que no Brasil, aqui. Há tradições de eventos que acontecem, que já são tradicionais da escola, estão sendo esvaziados, não tem mais o mesmo conteúdo, né? Certo. O convívio em grupo, né? A ação comunitária, ela é passada muito forte das crianças. Ainda um elemento. A individualidade da criança buscar fazer algo para ela mesma, isso é sufocado. Mas isso é sufocado permanentemente. Sim, direto. O senso de clã, né? O senso de coletivo, é uma tradição japonesa, é uma tradição oriental, né? Exatamente. O E respeito aos eles mais estão velhos manipulando também. isso. Sim, isso é Mas isso, manipulado. como é que está sendo manipulado aí? O que é que você tem percebido aí no Japão? As suas impressões, não precisa ser nada muito complexo. Da mesma forma que eles usam essa tradição, só que tira a possibilidade, por exemplo, das crianças se defenderem, né? De brigas. A antiviolência, né? A Isso, não a violência. violência. A não violência, que é muito forte nos Estados Unidos, no Brasil eles não conseguem, né? Tem um discurso, mas não conseguem É, não controlar isso. consegue. Os Exato. Estados Unidos dão um discurso, pelo que eu vejo de pais, então há um discurso nesse mesmo caminho do que aqui. E só que aqui é muito forte. Brigas assim de puxão de cabelo, tudo, eles já pedem para que falem com os professores, para que eles resolvam. Isso no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, no mundo inteiro. E depois eu vou explicar por que que foi isso. Sim. Então, estão criando uma geração de adultos que não vão saber se defender, que não conseguem tomar suas próprias decisões. Sem Eles iniciativa, precisam que sem alguém vontade, a diga. quebra da vontade, né, que o Schumpeter falava, que o Platão também falava. A quebra da vontade. Precisam ser guiados, né? Todas as atividades têm hora para começar, têm hora para terminar, os objetivos já são dados previamente. Os jogos que existem na escola não são para as crianças ganharem, para elas se sentir capazes, né? Mas sim para Sim. um coletivo. E essa aceitação da natureza, essa vida com a natureza, com os animais, isso é uma agenda constante da escola aqui também. Você sabe de onde veio isso, né? Essa afinidade com a natureza, né? Você Então pode vamos falar começar a pautar? um pouquinho. Começa a pautar que aí eu vou falando aqui. Sim. A primeira pauta que você apresentou, o controle da violência, é uma natureza oriental, mas ao mesmo tempo as artes marciais nascem no Oriente. Paradoxo é esse. Então você tem duas naturezas latentes aí. O Japão ele precisou ser controlado depois da Segunda Guerra, porque o japonês ele é naturalmente marcial. E eles também não vão conseguir controlar o japonês por muitos anos, mas foi o pacote formado dentro do Plano Marshall, né? Você desmilitariza e também quebra esse elemento marcial na personalidade do japonês. Exatamente. Mas no Sobre isso. chinês, você controla e ao mesmo tempo incita, orientado contra o Ocidente. O japonês não, você controla, né, e orienta pró-Ocidente. Então você tem essa polaridade aí. É por isso que a China hoje ameaça tanto o Japão e a Coreia do Sul. E a Coreia do Sul, naturalmente, é o que eu acredito, né, que sofra do mesmo fenômeno, do mesmo controle. Sim, né? O que eu pude ver é que aqui a ONU é muito forte, né? Claro, a ONU fiscaliza os Não é tão. japoneses. Aqui se fala mais abertamente, né? No Brasil nem tanto, mas aqui se fala abertamente. Para mim, uma pessoa que veio de fora, o que eu tenho sobre o Japão? Após a Segunda Guerra, ele virou um laboratório da Sim, ONU, todo o Ocidente virou um laboratório. Todo o da Ocidente. O Ocidente todo, menos. Pois não, desculpa. Aqui, como eles quebraram o poder militar, né? O Sim. país ficou muito. Precisou da ajuda, né? Ocidental para se levantar dos Estados Unidos. Então, É o foi um plano. bom laboratório. As escolas seguem à risca. Sim. E claramente, né, o que não é colocado para os pais no Brasil, aqui é colocado muito fácil. Eu não falo, não consigo me comunicar com o japonês, mas eu consigo ver toda a agenda da ONU. Muitos Sim. materiais didáticos, até com a criança, ali, cadernos e tudo, em lojas aqui que chamamos de lojas de Ryakuen Shop, que é tipo loja de 99 no Brasil. Aqui você encontra cadernos da Unesco, então tem muitos. Aqui é muito forte. A presença da noite é muito forte. Sim. É, Você tem naturalmente. aqui, eu tenho uma visão e uma sensação muito maior do que eu estou num laboratório experimental mesmo. O Brasil é desordem, né? Não conseguia, eu não conseguia ver esses pontos específicos. Aqui, como Então, reina baseado. a ordem, eles conseguem implantar muito fácil qualquer experimento. Qualquer programa de controle psicológico das massas. Isso aqui funciona muito fácil, porque é tudo muito mais. As pessoas Tem são muita mais. ordem. Sim, a obediência às tradições possibilita isso também. Isso. Esse elemento também é fundamental. Porque Exatamente. quando você tem como princípio comportamental a obediência a determinada tradição imediatamente, você vai sobrepujando uma tradição à outra. E ela se Exatamente. estabelece como uma tradição. Quer dizer, o alinhamento é pela obediência a um determinado líder, a uma figura de liderança. Eu não sei como funciona a estrutura política aí, não faço absoluta ideia. Mas eu sei do seguinte: a natureza das personalidades vai determinar o grau de obediência a esses elementos, a essas agendas. Então, por exemplo, aqui no Brasil aconteceu o seguinte: eu vou começar a traçar o panorama histórico do Ocidente para vocês. Para que vocês dimensionem como isso se deu. Controle das massas é um fenômeno que tem aproximadamente, como elemento político, isso remonta ao século XVIII. Ele começa a ser acionado como agente político no século XVIII. No século XIX, já se estabelece uma agenda mais ou menos implementável. No século XX, começam os experimentos com os animais, para se confirmar se isso realmente é possível, né? A primeira cobaia datada na história foi um cão. E operava-se nesse sistema da seguinte maneira: você provoca estímulos, e a esses estímulos o animal responde e recebe uma recompensa. Então vamos lá: você estimula a uma necessidade. Aciona uma orientação para a satisfação dessa necessidade e satisfaz essa necessidade. Vou repetir. Você compreende que há uma necessidade. Ok? Então você procede a um estímulo que oriente para a satisfação desta necessidade. E você realiza essa necessidade. São esses três aspectos que vão determinar, que vão fundamentar esse tipo de ação. Então, por exemplo, a natureza humana, nós seres humanos temos a necessidade de realização sensorial, ok? Nós precisamos realizar atos sensoriais diversos que podem ser paladar, a satisfação pelo paladar, a satisfação pelo tato, a satisfação pela visão, a satisfação pela audição, né? Então, esses sentidos, eles começam a ser compreendidos como instrumentos através dos quais se proceda ao controle da inteligência humana. Na chave do paladar, você tem a invasão cognitiva através do veganismo, que é quando os caras estabelecem que a alimentação à base de vegetais pode ser muito mais saborosa do que a base de carne, né? Carne animal. Eles vão transformar isso em carne de soja, com tempero baiano misturado com pimenta mexicana, enfim. Então, utilizando esse instrumento que é o paladar, você consegue fazer a invasão cognitiva. Mas o objetivo não é a melhoria da saúde humana, do coletivo humano. O objetivo é o controle. Porque, em paralelo a esse elemento de controle, que será o paladar, que serão os temperos, que será a satisfação dessa necessidade fisiológica, né? Dessa necessidade cognitiva humana, através dos condimentos, dos temperos, virá também um condicionamento ao respeito pela natureza. E você vai passar a se comportar intuitivamente amando brócolis, alfaces, cenouras e beterrabas como se eles fossem elementos do divino. Ou que eles sejam elementos muito mais importantes do que possuir um iate, do que possuir um carro, do que possuir uma vida boa. Entende? E a quantidade de massificação de cada um desses componentes vai determinar a vinculação que você vai estabelecer, a vinculação mental e operativa que você vai estabelecer sobre tais elementos. Dá para compreender? Dá para compreender? Vou citar de novo o exemplo. Você massifica na imprensa através daquela idiota, aquela é uma retardada, né? Aquela tal Bela Gil. Aquela menina devia ser banida da sociedade humana, porque aquilo é uma retardada mesmo. E ela vai operar muito bem porque é retardada. Aquela frase que ela sempre repete, você pode substituir por, é uma palavra-chave. Nós estamos substituindo por algo, nós estamos substituindo valores humanos por algo que não sejam os valores humanos, por elementos que não sejam valores humanos. São palavras-chave. Tá? Não pense em você que ela opera sozinha, porque ela não opera sozinha. Ela é controlada por alguma agência, ela é controlada por alguém, porque ela não teria inteligência para tanto. E ela também é colocada na mídia porque ela é uma idiota. Porque também não compreendam que esses elementos que estão na mídia são gênios da coisa, porque não são. Quanto mais idiota o mediador for, mais útil ele será. Porque se você colocar um sujeito que é muito genial, que é muito brilhante, ele imediatamente engole o sistema, ele engole a mídia. Depois a gente vai tocar nesse assunto. Vocês não me estranhem, eu tenho um grave problema. Eu não consigo raciocinar numa abertura muito estreita. Eu só consigo raciocinar numa abertura muito ampla, pelo menos 180 graus. E tudo começa a saltar à frente. Então um assunto vai se encadear em outro. Eu tenho que, e para manter o foco, porque eu sei que a maioria de vocês não compreende do assunto, eu tenho que fazer pormenorizadamente cada elemento para formar uma cadência lógica e que seja, de certa forma, sintética para que vocês compreendam imediatamente o problema. Pelo menos as peças que se movem mais imediatamente à frente de vocês. Então, vamos lá. O que você estava falando, Ellen, a respeito desse controle, né, dessa conexão com a natureza, é esse elemento. Okay? E eles vão manter algumas tradições japonesas também, porque elas se referem a dietas que interessam a eles. E eles também vão massificar certos modelos, né, de comportamento, certos reflexos, que já condicionaram previamente nos japoneses, e vão tornar os japoneses modelos de comportamento no Ocidente. Então eles vão dizer assim, olha, no Japão as crianças são tão comportadinhas que elas operam assim, assim, assim. Todo mundo funciona como se fossem robozinhos. Você pode reparar, você não, que você não mora mais aqui no Brasil. Sim. Mas a maioria das pessoas... As crianças aqui estão se comportando assim. Tanto que quando você... até adultos jovens, quando é deparado a algo que não espera, já não sabe como se comportar, não consegue resolver problemas, não consegue improvisar. Eu sei como é que funciona isso. Fica totalmente travado. Isso é um efeito colateral, eu preciso do reforço, tá? Eu vou chegar nesse ponto também. Então, vamos lá. Então, primeiro eles vão condicionar um determinado núcleo. Ele pode ser regional, pode ser mundial. Ele pode ser esses núcleos que vão ser condicionados imediatamente ao longo de décadas, né? Eles vão servir de que vão servir de modelo. Podem ser núcleos internacionais que tenham características comuns. Então, por exemplo, eles vão pegar crianças do Japão, crianças na Suécia, não, que só tem bagunça agora. A molecada lá já degringolou. Eles vão pegar crianças japonesas e vão linkar com o comportamento dos filhos dos índios. Né? Por exemplo, na mesma faixa etária, japoneses e filhos de índios têm o mesmo comportamento, que é o comportamento passivo, comportamento pacífico, né, de amor à natureza, de coordenação. Vamos apresentar imediatamente. Ricardo? Já faz isso há muitos anos. A gente já está fazendo como os japoneses limparam os estádios. Exatamente isso. Exatamente isso. Já tem reportagens mostrando como a escola aqui funciona. Sim, os garotinhos abaixadinhos ali em fileira. Sim. Esses códigos secretos... As escolas. Dá para você ver isso. É uma independência dos pais aqui. Outro ponto que eu quero colocar. Aqui as crianças elas vão sozinhas para casa... A comunidade cuida das crianças, né? Tem os senhores, as pessoas que vão olhando, os vizinhos ficam de olho, mas os pais mesmo não vão, né? As crianças, elas limpam as escolas, elas, quando vai ter algum evento, elas preparam tudo. Então, é uma separação. É muito tempo na escola. Já romperam. Vai aumentando a idade. O controle parental. Né? Os jovens, né? Eles ficam mais tempo ainda na escola. Então vai se perdendo, ele vai tendo uma autonomia muito cedo. Não isso é, vai desculpando da família. Só te fazer um parênteses rapidamente. Não é tá? Autonomia. Vou explicar esse fenômeno também. Essa palavra também é importante de ser colocada. Deixa eu só voltar aqui aquele aspecto do refluxo à natureza. Ah, sim. Para vocês terem uma ideia, ninguém quer viver numa floresta fora dos confortos humanos. Essa história de dizer, eu quero viver isolado no meio do mato, isso é folclore, tá? Isso é uma projeção imaginativa que foi estabelecida na mente humana. A nossa herança na natureza, a nossa herança de convivência com a natureza, isso é muito, muito, muito, muito anterior à própria ideia que nós temos de natureza. Nós formamos uma síntese. Nós somos uma síntese entre os reinos. Aliás, nós somos uma síntese dos reinos. Não posso explicar isso abertamente. Isso é uma coisa que foi descoberta muito recentemente. Nós operamos em síntese. Então, por exemplo, nós nos alimentamos de vegetais muito, muito, muito por causa dos minerais, que são excelentes condutores de energia. Então, nós somos uma síntese entre o reino vegetal, reino animal, né? E nós somos os seres humanos, formamos essa síntese entre esses dois reinos. E é por isso também que nós temos a possibilidade desse comportamento que imite animais e vegetais. Porque o espírito humano, né, a psique humana, ela é essa síntese. Aí são segredos da metafísica que a gente não vai discutir aqui em aberto, né? Não cabe. As pessoas daqui a pouco vão fundar uma ordem, uma nova ordem mundial, já embaixo dessa ordem mundial maluca que está aí. Então vamos lá. O nosso apelo à natureza, ele é por força de uma ideia que nós temos de que pertencemos a esse reino natural. Mas nós não temos a condição mecânica de sobreviver diretamente, sem nenhum instrumento de criação humana, nenhum instrumento de defesa, seja uma arma ou seja um abrigo, imediatamente em confronto com a natureza. Essa ideia do homem das cavernas, esse homem das cavernas, ele só vai existir porque os ancestrais dele já tinham desenvolvido defesas. Então, esse homem absolutamente natural, que deita na relva e fica em contato com as aves, são folclore, tá? O que me apavora é que indivíduos adultos ainda acreditem nessa história, que é provável que você consiga sobreviver deitado na floresta em contato com a natureza. Isso é uma coisa para retardados, tá? Não é possível. O cara que está lá na caverna fazendo os seus desenhos, né? As suas pinturas rupestres, ele já foi protegido por uma série de instrumentos que seus ancestrais construíram para ele. Porque simplesmente ele não estaria lá. Ele teria sido devorado por alguma fera, morrido por a força de alguma doença, ou não teria sequer nascido. Porque vocês imaginem, a fêmea humana parindo, ela comendo a placenta do bebê, ela arrancando o cordão umbilical com os dentes, como um animal faria, faz, né? Então, esse cara das cavernas, ele já é o cara tecnológico. Ele já é humano. Essa história de Neandertal, não acredito nessa história de viemos do macaco. Nós não viemos do macaco. Os segredos são outros. Aqueles que descobriram que não viemos do macaco não têm voz. E aqueles que pregam que viemos do macaco, estes sim têm voz. Têm voz. Entendem? É o contrário. O macaco é um declínio humano. O macaco é aquele resto, aquela sobra, né, de substâncias que, bom, é, isso aqui não é possível que acenda a esfera humana. Então, esses aqui vão permanecer como macacos. Agora, o humano já estava pronto. Quando ele vem, quando o elemento humano vem para a orbe material, ele já vem pronto como ser humano. E não me vem discutir Cro-Magnon, é, Neandertales, nada disso, que isso eu estudei desde moleque. Eu conheço todas as vertentes. A evolucionista, as chaves místicas, é, nas conclusões teosóficas, nas conclusões científicas, até hoje não encontraram o elemento que conecta todos esses períodos, porque simplesmente não existe. O segredo é o seguinte: surge o elemento humano, ele convive com estas sobras. Eles operam como se fossem sobras mesmo. Tanto é que você hoje convive com um indivíduo que é analfabeto. Você hoje convive com um criminoso, com um sujeito que tem um comportamento absolutamente animal, enquanto você tem um comportamento absolutamente civilizado. É tanto verdade que convivemos hoje no mesmo espaço-tempo com grupamentos humanos que desconhecem a roda. É tanto verdade que assim acontece até hoje. Ok? Vou citar um exemplo para vocês. Nós não viemos do macaco e a civilização, periodicamente, ela declina e depois ela ressurge. Me apresentem um egípcio que consiga reproduzir as pirâmides do Egito. Me apresente um mexicano que consiga reproduzir as pirâmides maias. Me apresente um ou um grupo de técnicos capazes de fazer as ruínas de Baalbek. Me apresente um grupo que seja capaz de mover aquelas rochas colossais de 150 toneladas, de 1.500 toneladas das ruínas de Baalbek. Para quem não conhece, podem procurar. Baalbek, com CK, no final. Não tem um. Então, certas tecnologias, elas são eliminadas porque a inteligência declina e são períodos de crises antropológicas. E esses indivíduos que tinham tais conhecimentos, eles se tornam índios. Vocês terem uma ideia, vocês podem estudar um pouco do assunto. Os que hoje conhecemos, né, como hindus, que eram conhecidos como arianos, eles falam de aparelhos que voavam de um continente para o outro. Eu não sei se é verdade, nas vimanas. Eu não sei se é verdade ou não. Mas os caras descrevem pormenorizadamente como se construíam esses instrumentos, como construíam esses elementos, como procediam para operá-los e para que serviam. Isso é muita imaginação demais. E você pega hoje lá na Índia, você tem um cara pelado, com a barba no umbigo, e se dizendo um grande avatar, porque ele é um resquício desses conhecimentos científicos que depois vão se transformando em aspectos religiosos, né? Em princípios religiosos. Isso é só um dos níveis para a gente compreender o problema. Então, existem declínios antropológicos permanentes na história humana ao longo das eras. Não se explica, por exemplo, que você tem uma civilização que foi capaz de construir um relógio que percorresse 10, 12 mil anos e que hoje seja plantador de coca. Essa é a mesma civilização. Não é possível que você conceba que uma mesma civilização que possui instrumentos para fazer parto por cesariana, instrumentos para costurar pele humana, instrumentos para fazer cirurgia craniana, sejam os mesmos elementos hoje que estão lá plantando folhas de coca e incorporando nas FARC. Não é possível. Isso não é natural. Você não pode ter esse tipo de raciocínio, senão você é um retardado. Entende? Então, esses declínios acontecem. Tá? Esses declínios aconteciam antigamente por catástrofes naturais, por conta de invasões, de inimigos, doenças. Né? Então, a casta superior que formava a inteligência da qual essas castas inferiores se mantinham, na qual essas castas inferiores se mantinham, quando esses elementos superiores desaparecem, as castas inferiores também desaparecem. E é isso que está acontecendo hoje com a espécie humana. Todos esses agentes, essas agendas que estão hoje operando na humanidade, eles querem isso. Eliminando as castas superiores da inteligência, você imediatamente condiciona que as castas inferiores se tornem simiescos, né? Se tornem primitivos, se tornem menos ainda do que são os índios hoje. Porque o resultado disso vai ser catastrófico. Você vai ter gente comendo carne humana. Isso é também um dos programas, tá? É uma das colateralidades da ONU, um dos efeitos colaterais. Tá? E quando você começa a induzir que a espécie humana se alimente de insetos, você já tem ao mesmo tempo um outro grupo que já está surgindo, promovendo que as pessoas devam se alimentar da carne de presos ou da carne de cadáveres para não contaminarem a natureza. Vocês entendem o que é um fluxo em movimento? É esse o perigo. Me perdoe, Ellen, eu me estendi demais. Porque essa coisa é empolgante de falar. E é muito abrangente. Não, tá perfeito. Então, vamos lá. A gente estava falando do Japão, do controle do comportamento, como as crianças estão operando condicionadas e os jovens adultos também. Sim. O videogame, a tecnologia aqui, ela está sendo muito usada para isso. Eu vou chegar nesse ponto depois. Sim. Mas aqui para adultos também, né? O que é diferente no Brasil, nos Estados Unidos, mas aqui para adultos. Temos, aqui chama Patim, que é como cassino, né? Jogos Sim. eletrônicos. E as pessoas ficam, elas deixam de viver a vida real para viver o virtual. Né, o que está sendo implantado para as crianças, né, eu creio aí no Ocidente, aqui os adultos já vivem isso. É uma mistura muito grande. Você deixa de viver o real para viver o virtual. Isso satisfaz, né? Sim. De certa forma, satisfaz o sentido. Satisfaz, sim, satisfaz. É uma necessidade humana também. Sim, sim. É muito controle, por exemplo, nas escolas. Aqui tem sirenes. Que elas tocam, eu creio, colocadas para prevenção de desastres naturais há muito tempo, né? Sim, sim, agora são controladores. Exatamente, elas tocam todos os dias, no final da tarde. Tem que bater palma para essas porras. Até que eu perguntei se eles moravam há muito tempo aqui, e eles falaram que é para... Ah, meu Deus. No final da tarde, para as crianças retornarem para casa, porque que as crianças andam muito sozinhas, né? Uhum. Então, quando está próximo escurecer, a sirene toca, as crianças já sabem que tem que retornar. São alto-falantes. Se tem um suspeito da polícia, ou criança que se perde, ou idoso que se perde, a polícia está à procura de alguém, eles passam os dados por esse alto-falante. Então, é uma sociedade que ela é polícia, ela é... Os indivíduos se policiam. Sim, sim, sim. As crianças também fazem isso. Se policiam, um toma conta do outro. Sim. Posso fazer aqui uma incisão rapidamente? Rapidinho. Sim, eu vou pontuando e aí você explica. Sim, sim, sim. Não, é porque você está tocando nos assuntos que estão dentro da pauta. Deixa eu começar. Lembrando aqui, para quem não sabe... Esse papo aqui é improvisado, não tem roteiro, não tem nada programado. É porque com a vitória do Trump, a gente tem que estabelecer as agendas imediatas, para que todo mundo saiba, o máximo possível de pessoas saibam, né, por exemplo, pelo menos. Eu acho que o importante é as pessoas começarem a fazer conexões dos fatos, né, cara? Mas é difícil. Não olhar isoladamente difícil. Para cada coisa, mas saber que elas estão conectadas, elas estão interligadas para um objetivo. Sim, sim. O que você está falando aqui é tão importante, mas tão importante, Olha, para quem não sabe ainda, eu estou fazendo isso muito a contragosto. Primeiro que eu sou o cara mais preguiçoso para esse tipo de coisa do mundo. Tá? E o segundo, o objetivo aqui é tratar com as mães desse problema. As mães ou quem pretenda ser mãe um dia. Para que vocês entendam o que que é isso, o que que é a sociedade humana hoje. Vamos lá, vamos fazer aqui a apresentação do problema. O que você falou primeiro? Tá? É do mergulho no virtual. Tá? Tem um trabalho que. Bom, para quem gosta de ler esse tipo de assunto, Ricardo, desculpa interromper, mas a não. sua voz está saindo chiada de novo. Ah, tá, Tom melhorou menor agora? Melhorou agora? não. Tá, vou mexer aqui. Pra operar esse negócio é fogo. A minha voz está bem? Está Tá, ouvindo só vou bem? estar perfeito da conexão japonesa. A minha Ah. rupestre. Conexão rupestre é fogo. Eu tenho que bater palma pra esses caras, tá? Sério? Tá um pouco Deixa ainda, ligando pro Ricardo. Vênus. Vê se melhorou Mais agora. alguém está escutando sua voz chiada ou sou só eu? Eu não sei porque eu não estou controlando o chat. Ah, sim. Vamos lá. Melhorou. Melhorou agora? Tá ok? Tá ok, pode continuar. Tá. Então vamos lá. O que a Ellen tá abordando é o seguinte. Esse programa, ele começa já durante a Segunda Guerra Mundial, já falei sobre isso no outro vídeo que está disponível. Esse programa começa durante a Segunda Guerra Mundial, ele é precedente, mas na Segunda Guerra Mundial ele é acelerado como forma de controlar os aspectos bélicos, os aspectos ferozes, né, dos indivíduos. Só que as mentes geniais que estabelecem essas formas de controle, elas avançam. Essas mentes geniais, elas ultrapassam os princípios antropológicos e elas vão chegar até a filologia das bactérias. Eles hoje descobriram, não, já há muitas décadas descobriram como fazer o controle dos aspectos mecânicos de todos os seres que se movem. O controle mecânico mesmo. Eles conseguiram compreender como as plantas reagem a diferentes estímulos ambientais. Essa coisa é muito profunda, tá? Preciso que vocês entendam o seguinte: tudo começa na tentativa de controle da ferocidade humana, do Ricardo, aspecto. Não. desculpa interromper, sua voz está um pouco chiada. Tenta melhorar aí com Você tem sua que me voz. avisar, tá? Senão não sei. Deixa eu ver Uhum. aqui, peraí. Bem pouco. Tá. Torce um pouco. Peraí, só um minuto. Deixa eu mudar aqui o microfone. Como é que tá agora? Sim, agora tá bom. Tá bom mesmo, 100%? Sim, 100% agora. Vamos lá. Esse controle, ele começa. Esse controle, ele começa no nível acadêmico, há muitas e muitas décadas. Depois a gente vai datar isso bonitinho. Só que ele se estabelece como uma meta mundial, mais ou menos nos anos 40, com algumas experiências que foram feitas pelos psicólogos do comportamento. Você tem dois níveis de pesquisa: uma pesquisa que é em aberto, que é publicada, e uma pesquisa que é secreta. Essa pesquisa em aberto, publicada, ela diz que, através do controle do comportamento, as pessoas podem ser mais inteligentes. E a pesquisa fechada, oculta, ela avança através de centenas de laboratórios que se estabelecem na Europa, né, que se espalham pela Europa e em algumas partes dos Estados Unidos. Esses laboratórios de controle do comportamento, eles vão funcionar trabalhando para as corporações. Então, por exemplo, tudo que se consome é controlado, o feedback também é controlado, e estímulos que vão reforçar o consumo também são providenciados a partir dos resultados. Mas vamos lá. O aspecto central é o seguinte: quando você controla os níveis de ferocidade, como eles chamavam, a animalidade humana, você está controlando a inteligência humana. Porque a inteligência humana ela vai operar em diferentes níveis. Nível emocional, né? O nível mecânico, né? Que são as reações, nós teremos as surpresas, né? O sujeito ele toma contato com algum agente, algum elemento, algum objeto, ele vai reagir, né? Mecanicamente. Surpreende, ou tenta formar simbiose, ou tenta formar conexão com esse elemento externo, então a inteligência vai operar aí. Só que quando você controla os níveis de vontade humanos, você também elimina aspectos humanos das vontades e das reações. É por isso que a gente entenda isso, esse efeito colateral, essa colateralidade. Isso vai acontecer dessa forma. Você começa a controlar muito os indivíduos, eles começam a quebrar, e você começa a quebrar as vontades humanas. E as pessoas só vão operar mediante os padrões que sejam estabelecidos no ambiente. Então vamos lá. O que a gente estava falando sobre a sirene foi o seguinte. Pavlov, 1905, 1907, mais ou menos, ele pega um cachorro e começa a fazer pesquisas controlando o nível da saliva que saía. Ele faz uma incisão aqui no maxilar inferior, coloca um tubinho, né? Esse tubinho ele começa a medir o nível de saliva que esses cães produziam a partir dos estímulos para a comida. Então, por exemplo, o cachorro ele tem que comer em tal horário. Ele prendia o cachorro, né, controlava a saída de saliva que fosse emitida a partir de um estímulo primeiro auditivo. Tocava um sininho. Depois passou um estímulo visual. Depois ele passou a tirar a comida do cão e passou a castigar para saber se o cão salivava. Sabe? Essa parte muita gente não conhece. E entre recompensas que eram as rações e entre recompensas e castigos que eram as rações ou espancamento, esses cães se comportavam de diferentes maneiras. Ele começa a compreender que o comportamento animal pode ser controlado. Então essa história do sininho na escola, o Foucault fala sobre isso, né? Foucault sabia mais ou menos do que se tratava, mas ele não formou muito nexo, né? Os pequenos poderes que ele fala. O vigiar e punir. Então, por exemplo, quando você compreende que a natureza humana pode ser controlada mediante estímulos, você passa a sintetizar esses estímulos no ambiente. Sintetizar estímulos no ambiente significa crises econômicas e relaxamento através do consumo de drogas, do sexo desenfreado. E, ao mesmo tempo, quando você não consegue controlar todos os aspectos, você analisa em onde esses aspectos não foram controlados, que vão decorrer na violência urbana do Brasil, na busca desenfreada pela realização sexual associada a essa violência. Porque esse país onde nós estamos vivendo, ele serve como laboratório permanente dessas agências. O que Ellen está falando, os japoneses não conseguem se comportar sem serem controlados por tais estímulos, por tais acionamentos. Que a psicologia do comportamento chama de gatilhos, eu não chamaria de gatilhos. Eu chamaria de orientadores. Você dispara um gatilho, esse gatilho cognitivo ele vai estabelecer que você deve ir em tal direção, porque a direção sempre é a casa, ou é o refúgio. E essa figura do refúgio também é importante, mas a gente não vai conseguir abordar isso completamente. Então, por exemplo, se eu tocou o sininho, os jovens adultos são orientados, as crianças também. Uma vai vigiar a outra, porque você precisa do elemento policiante permanente para que o reforço seja produzido. O reforço significa tanto a recompensa, e quando você se mantém alinhado a esse tipo de comportamento, você naturalmente é premiado na escola, é premiado pela comunidade, é premiado pela empresa, que é a recompensa, né? O reforço pode ser tanto a recompensa quanto o aumento do castigo, o aumento da incidência do castigo. Né? Assim que esses elementos operam, sem me aprofundar mais no assunto, porque é coisa muito delicada de se tratar assim abertamente, mas esses serão os destinos, esses serão os controladores. Você pode prosseguir, Aline? Sim. Lembrando que eu estou há pouco tempo aqui, Não, você já matou a charada. eu não tenho muito contato. O que eu faço e o que eu vejo é o que eu procuro estudar na sociedade mesmo. E Você já é o que matou eu a charada. esse controle, a infantilidade também, né? Infantilização dos adultos, dos adultos. Enquanto as crianças, elas são criadas para ter uma responsabilidade muito grande, se comportarem, né, sozinhas, cuidarem uma das outras, serem autônomas, né, como você falou, Sim. os adultos, eles são muito infantis. Roupa, televisão, programas de TV, jogos eletrônicos, os livros, né, mangá, que aqui é muito desenho. É tudo muito infantil aqui. A É, propaganda inclusive só te fazendo um parêntese rapidinho, os maiores estimuladores da pedofilia no mundo são os japoneses. é dada. Sim. Depois eu vou entrar também nisso. Essa figura do estudante de colegial, né? É muito. É, a figura sexy da garotinha, né? Sexo da garotinha, exatamente. Qual é o nome desse anime, né? É hentai. Hentai, essa literatura erótica, né? Isso. Mas isso também é uma tradição japonesa, né? Diga-se. Todas essas tradições, elas estão sendo usadas, né? Sim, mas estão E sendo orientadas, né? expressar essa tradição culturalmente, elas estão sendo esvaziadas. Os jogos nas escolas, essas tradições que se manifestam culturalmente, né? As manifestações culturais, né? Elas estão sendo guiadas, elas esvaziadas do que realmente era o objetivo que tinha, as tradições e os valores. Elas são usadas para condicionar mesmo o comportamento. Bom, posso fazer aqui uma rápida intervenção? Vamos lá. O que a Ellen estava falando sobre a imersão no mundo virtual, isso já foi tratado por mais de. Só que eu tenho documentado uns 50 livros. Se alguém quiser, depois eu passo, caso seja interessante, tá? Essa literatura é toda em inglês. Mas os sites tratam de artigos também em paralelo, né, que vão tratar das periferias do assunto. Tem diferentes ensaios também, mas a conclusão é a seguinte: um autor chamado Steven Pinker, ele estabeleceu que todo o controle do comportamento moderno, né, que isso já é um reforço também do controle do comportamento, que eles chamam de comportamento operacional, né, ou condicionamento operacional, quer dizer, você já está operacional, não, perdão, operante. Você já está condicionado e você começa a operar. Condicionado. E você vai ser avaliado e vai ser reforçado. Ok? Nesse livro em que ele trata sobre esse assunto da imersão dos indivíduos no mundo virtual, ele estabelece cinco pontos. Primeiro, o mundo mental pode estar enraizado no mundo físico. Ok? Pelos conceitos de informação, computação e feedback. Agora eu vou explicar para vocês como é que funciona isso. O mundo mental pode estar enraizado no mundo físico pelos conceitos de informação, computação e feedback. Como é que opera isso? Quem é o agente informante nosso? O nosso agente verbal, né? O nosso agente falante, o nosso elemento falante, a mídia. Então, quando você ouve falar que há um controle da mídia, não pensem vocês que são só os comunistas, não. Não são. Os diferentes blocos, eles têm grana, eles têm poder. Então o que que eles vão fazer? Eles vão começar a comprar espaço. Primeiro compram espaço. Depois eles compram os editores. Comprando espaço e comprando os editores, eles passam a fazer todo o controle institucional dos veículos de comunicação. Vocês terem uma ideia, vocês façam uma pesquisa mínima dos municípios de vocês, vejam quantos jornais pequenos trabalham para as prefeituras locais. e procurem saber dos donos desses jornais pequenos quanto eles levam em dinheiro dos prefeitos locais. Isso é o mínimo que vocês devem fazer para compreender o que é controle da informação. É o mínimo. Agora vocês criem uma hiperdimensão dessa mesma ação, dessa mesma estratégia. Dimensione que a CNN, uma parte da Fox, Rede Globo não se fala, Rede Globo é toda ela globalista, né? Toda, num só bom aspecto. Sejam como voluntários idiotas ou os editores que são mais espertos, que perceberam o jogo, que vão exigir quantias maiores, né, para operarem dentro do sistema. Agora vocês dimensionem isso a nível mundial. Percebam o tamanho da coisa. Ok? O mundo mental pode estar enraizado no mundo físico pelos conceitos de informação, computação e feedback. Segundo aspecto, computação. É a maneira como controlam as informações que nós obtemos através do mundo digital. Vocês podem reparar. De vez em quando eu faço essa brincadeira, né? essa pesquisa. Eu vou no Mercado Livre e eu quero comprar um determinado produto. E daqui a pouco, em todas as minhas redes, este determinado produto que eu não comprei, que eu só cliquei, ele começa a aparecer na minha frente, saltando na minha frente. Para me lembrar que eu tenho que consumi-lo. Ok? Isso é um dos controles. Você tem diferentes outros. Por exemplo, vocês aí que têm mania de fazerem perfis originais, né, com informações pessoais, vocês são todos controlados. Vocês sabem? E não é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração. Vocês podem reparar que a cesta básica de consumo de vocês fica saltando na tela. Bom, se você gosta de hambúrguer, começa, de vez em quando, começa a aparecer hambúrguer justamente naquele horário em que você procurou, né? Ou no horário em que sabe-se que a fome vai bater de madrugada, em certos horários específicos. Então, vamos lá. Controle da computação e do feedback. O feedback é a maneira como você reage ao controle. Entende? A maneira como você reage à compressão que estão fazendo com você, a sua mente vai reagir. Que a mente humana, ela, por mais que tente se controlar, ainda sobra um aspecto animal reativo. E esse controle do feedback, ele também é realizado. A maneira como você reage, a maneira como a gente xinga, né, nas redes sociais. As palavras que nós usamos, as palavras-chave que nós usamos para extravasar sentimentos também é analisado. Então, contar uma coisa para vocês. Não pensem que eu fico com raiva, que eu brigo com alguém, que quando eu estou xingando, eu não estou xingando. Estou aguardando para ver a reação deles, para ver se vão me bloquear, sabe, para ver se algum tipo de censura, em que nível eles estão operando, ou em que nível as pessoas estão operando também, em relação ao que eu estou falando. Então vamos lá. O mundo mental pode ser enraizado no mundo físico. Esses quadros que as crianças usam, que os pedagogos impuseram hoje, esses quadros muito tecnológicos, né, de a lousa digital, isso é um envenenante. Crianças que aprendem a escrever através de notebook, de tablet, de equipamentos eletrônicos, né? São crianças que estão perdendo a capacidade mecânica e são cada vez mais dependentes de instrumentos digitais, por sua vez. São crianças que no futuro não saberão ou não vão mais querer dirigir. São crianças que no futuro não vão mais querer dirigir suas próprias vidas, porque haverá um controle digital que vai determinar quais são as suas vontades. Isso começa sutilmente. Ok? Começa na lousa eletrônica. Começa na incapacidade humana de expressar ideias. Começa na dificuldade mecânica de você expressar sentimentos. Você começa a raciocinar em dois níveis. Num nível que está apreendido dentro do seu imaginário, você tem um sentimento para uma pessoa. Ok? E esse sentimento para essa pessoa, ele está aprisionado dentro do seu imaginário. Você não expressa mais em gestos. Nenhum sinal, nenhum símbolo que faça coerência entre o que você sente e o que você está expressando. Aliás, entre o que você sente e aquilo que se realiza é estabelecido. Quer dizer, esse laço se rompe. Então você começa a armazenar sentimentos e aquela pessoa que você tanto gosta não sabe desses sentimentos. Porque você os mantém num ambiente virtual. Não é timidez. Não é timidez. Cada vez mais as pessoas hoje se amam apenas em aspectos imaginativos. Aquela coisa do amor platônico, né, que se chamava antigamente, hoje agora é amor virtual. Eu vejo um monte de gente se amando, se querendo, mas que são incapazes de demonstrar isso concretamente. Numa época de distância, é um método que foi implementado para controle. Isso vai se estabelecer como uma forma de existência. Nós estamos... Sério, não é brincadeira, não é teoria da conspiração. Nós estamos numa crise antropológica. Ok? Vamos lá. Quando ele fala desses aspectos de controle, né, o Steven Pinker, ele fala também o seguinte: a mente não pode ter um estado vazio, porque estados vazios não produzem nada. Então, por exemplo, estados vazios da mente significa que você não pode ficar quieto. Você tem que ser sempre preenchido por informações, de informações e por informações. As informações que vão te preencher é que vão ser controladas por esses sistemas ou por essas agências. Entendem? Então, por exemplo, quando você tem um conjunto, um pacote de sensações que você jura que são sensações suas, né? Você está se sentindo angústia, você está se sentindo depressivo, você está num estado de euforia, você quer conquistar o mundo. Por quê? A sua mente foi preenchida por um conjunto de informações que às vezes absolutamente não se relacionam a você. Às vezes você vai ficar eufórico porque a sua amiga, ela está numa viagem em Paris. Imediatamente, em paralelo, aquela foto que a sua amiga colocou da viagem em Paris, aparece ao lado uma série de outras imagens, agências de viagem que estão ao lado falando de viagens para Paris, com belíssimas paisagens, não só Paris, também das antigas colônias, né, na Polinésia, né, das antigas colônias francesas na Polinésia. Então, tudo vai formar um conjunto, um compêndio, melhor dizendo, de informações para que você se sinta nessa viagem. Sabe, engraçado isso. Isso eu já reparei várias vezes. Quer dizer, os caras estão, ao mesmo tempo que eles idiotizam as pessoas, eles as controlam absolutamente por conta dessa idiotização. E isso vai se tornando permanente, porque se estabelece no método de raciocínio humano em que você só consegue operar em sociedade se você se mantiver como idiota. Engraçado isso. E é por isso que as pessoas se tornaram idiotas. Porque hoje você não sente mais com aquilo que você é. Você sente com aquilo que você imagina ser. Você sente com aquilo que você imagina ter. Então você forma um bloco único entre a sua imaginação acerca daquilo que você poderia ser e aquilo que você realmente está sentindo. Isso forma uma personificação. E você passa a agir assim. Ok? Perdão, Ellen. Pode prosseguir. Mas pra mim é muito claro o que você falou. Consegui enxergar isso. Assim. Dá pra enxergar claramente? Dá. Dá pra enxergar. Tem dificuldade de ser muito claro, tá? Às vezes. É uma coisa muito complexa. Eu tenho que abordar detalhes. Sim, sim. Você percebe que as pessoas são conectadas, não sabem o que querem ser. Até pela roupa, como se vestem, né? Tudo. Já não tem um objetivo, não tem definição de si mesmo. Não tem. O que você está falando é o seguinte. Quando você rompe com os elos, com os laços familiares, que esses laços familiares te conectam a tradições locais, as pessoas perdem sua identidade temporal. A identidade temporal é muito importante para os seres humanos, tá? Não pensem vocês que quando alguém fala tal música é velha e essa música é de 2 anos atrás, esta pessoa está falando da boca para fora, ela não está falando, não pense que esteja. Porque ela não está falando da boca para fora. Realmente, ela tem a sensação de que algo que aconteceu 2 anos atrás é algo antigo. Sim. Isso é um fenômeno metafísico. Ok? Então vamos lá. Então, o que a gente está falando é o seguinte, os valores são os mesmos. Olha, vocês terem uma ideia. Eu fiz um estudo, já está para 3 anos, de comportamento sexual. do brasileiro. Do sul ao norte, todas as meninas têm o mesmo comportamento sexual. E não há barreira familiar que freie isso mais. Talvez numa terceira geração. E começando a trabalhar isso a partir de hoje. Todas têm os mesmos, as mesmas fragilidades e não são dos aspectos femininos, sabe? Elas são angústias comuns que antigamente não existiam enquanto regionalidades. Por exemplo, há não muito tempo atrás, as mulheres do interior se casavam muito facilmente, enquanto as mulheres das metrópoles não. Hoje em dia, a coisa se nivelou de uma tal forma que as meninas do interior, com 13, 14 anos de idade, estão sofrendo de amor. Estão sofrendo por amor, estão angustiadas. Porque sabem que não vão se casar, sabem que não vão se realizar como feminino. Né? Não vão se realizar no feminino, no seu aspecto feminino, como entes femininos. E essa angústia, ela é comum praticamente em toda a civilização ocidental. Por quê? As barreiras locais foram rompidas. As barreiras cognitivas que prendem os indivíduos dentro das castas familiares, dentro dos grupos regionais, essas cadeias elas foram rompidas. Dá para compreender? Sim. Esse fenômeno ele vai acontecer em todo o Ocidente. A gente precisa de uma série, né, de conversas desses assuntos para formar uma ideia para vocês. A coisa é muito complexa e para compreender isso demora bastante tempo, para começar a fazer os elos todos, né? As conjecturas, os entrelaçamentos, que um agente vai corresponder ao outro e vai responder aos estímulos de outro agente, mas operam no meio da mesma orientação, mas não operam dentro das mesmas chaves. Né? Então, são várias chaves. Ricardo, tem uma chave. O som está distorcendo de novo. Está distorcendo, né? Melhorou agora? Ainda não. Ah, vou mexer aqui nessa porcaria. É. Tristeza, vamos lá. Peraí. Ainda está distorcendo. Tá. Deixa eu ver aqui, peraí. Vê como é que tá agora. Tá ok? Não, melhorou um pouco. Tá, deixa eu ver, peraí. Vou mudar aqui, padrão. Uma inveja desse pessoal que faz hangout com. Eles fazem uma facilidade no negócio. Às vezes não tratam de nada, mas a qualidade da produção é maravilhosa. Isso, agora melhorou. Agora tá ok, né? Beleza, tranquilo, vamos lá. Então vamos lá, parei no seguinte: quando você elimina as conexões regionais, você elimina os entes humanos da temporalidade. A temporalidade. É o ambiente onde ele esteja, ok? Então você nivela dentro de uma abertura, você forma um limbo. As pessoas perdem as esperanças no futuro porque elas não têm mais conexão com o seu passado, ok? Essa parte ela vai fazer conexão com uma outra coisa. Eu não vou abordar esse assunto agora, eu vou tratar numa outra oportunidade. O que está acontecendo com relação a essa discussão sobre a vaquejada? A vaquejada é isso. Isso é um problema local para o nordestino, mas é uma agenda internacional. Eles precisam eliminar a vaquejada. Só vou fazer uma breve introdução aqui para a gente não tratar muito profundamente hoje. Eles vão eliminar a vaquejada a todo custo. E se não eliminarem a vaquejada, eles vão criar uma série de regras tão impossível de mantê-la que a vaquejada vai ser eliminada. Porque eles precisam eliminar do nordestino a sua identidade. Agora eu vou fazer aqui uma observação. Ciro Gomes é um retardado. Toda a classe intelectual nordestina é formada por retardados também. E vocês podem reclamar. Vocês são uns merdas. Psicólogos nordestinos também são uns merdas. Pedagogos nordestinos também são uns merdas. Vocês são uns merdas, tá? Ciro Gomes, a classe política não. Ciro Gomes porque ele pretende ser o grande avatar, né? O grande messias, o libertador do povo do Nordeste. Ciro Gomes é um bosta. Ele desconhece isso. Ele está dentro da agenda Tá? Ele só opera dentro desta agenda, porque ele vem, né, com a figura mitológica, com a figura simbólica do Avatar, do grande Messias, mas ele desconhece tal agenda. Então, para mim, é um merda. Os psicólogos nordestinos também são idiotas, são retardados, não servem para nada. O que eles querem é eliminar o nordestino das suas convicções, das suas permanências temporais, das suas permanências familiares, das suas conclusões sobre quem são eles mesmos. Você não conclui mais quem você é, se você é expurgado da sua condição local. Me apontem uma pessoa que se sinta feliz de ser exilada de sua terra. Me aponte um. Esse exílio, ele começa simbolizado pela proibição das tradições locais. Porque uma determinada conclusão de outros idiotas também, né? Porque os biólogos também são idiotas, também são retardados. Porque uma determinada conclusão de um grupo de veterinários que trabalham para o PETA. Depois eu vou falar o que é o PETA. Procurem e pesquisem. PETA. Que trabalham para o PETA, que trabalham para a ALF, que trabalham para o ELF, que são grupos ecoterroristas. Vão estabelecer que ao puxar a cauda do animal estão fazendo mal a este animal. E não tem um biólogo, não tem um psicólogo, não tem um sociólogo, não tem um pedagogo, não tem um professor de história, não tem nenhum agente social, nenhum dito intelectual, né, que compreenda que esses elementos estão operando dentro de uma única agenda, que é eliminar a inteligência. Olha, isso é criminoso. Você não tem desculpa. Se me perdoem pela extensão, não existe desculpa para um indivíduo hoje doutorado em sociologia que não enxergue isso. Eu não tenho doutorado em porcaria nenhuma, nunca quis ter também. Não é possível que o um indivíduo hoje com doutorado em psicologia não compreenda isso. E ele não compreende porque ele é um idiota alinhado ao sistema, alinhado à agenda, alinhado a um modelo cognitivo, bem treinado, né, capacitado em aspectos técnicos, mas incapaz de raciocinar sobre problemas universais. Porque ele é focado no aspecto técnico, sabe? Num trecho, num zênite muito estreito, sobre o que seja aquilo, ele não forma relações, ele não, escalamentos filosóficos e metafísicos, muito menos. Né? Mas são idiotas, são retardados, ok? Vamos prosseguir aqui rapidinho. Uma infinita gama de comportamentos pode ser gerada por uma pequena combinação dentro dessas articulações. Então, por exemplo, eu formo uma infinita gama de comportamentos a partir de princípios muito, muito, muito elementares. Por exemplo, eu começo a proibir a vaquejada ao mesmo tempo em que eu vou estimular o consumo de drogas. Vocês podem ver, vocês podem observar. Nessas cidades onde as tradições locais são eliminadas, o consumo de drogas dispara. Ou em outras sociedades onde o consumo de drogas ele é controlado, a imersão no mundo virtual ela é disparada. Entendem? Então, vamos articular. A mente não pode estar em estado vazio, não pode ter um comportamento em estado vazio. Porque estados vazios não produzem e não reproduzem o próprio comportamento condicionado. Então, uma infinita gama de comportamentos será gerada a partir de combinações com elementos muito sutis. Esses elementos são em número muito pequeno. Ao mesmo tempo em que eu proíbo tradições locais, por exemplo, no Japão, né? Eu proíbo que as crianças pratiquem artes marciais e briguem entre si na escola. Isso também não deve ter acontecido assim. É tão permanentemente, porque senão não existiria nem população japonesa. Mas vamos lá, se eu proíbo que o menino agrida o outro, isso faz parte do comportamento humano, tá? Meninos brigam, meninas também brigam, em dois níveis diferentes. Meninos brigam fisicamente e meninas lutam emocionalmente entre si, ok? Ambos vão disputar espaço no ambiente, que já isso já é um outro assunto. Mas em níveis diferentes. O nível dos meninos, o nível masculino, é um nível estritamente mecânico, de expressões mecânicas. E o nível feminino é um nível estritamente emocional. Então elas vão disputar emocionalmente entre si, fazendo uma guerrinha fria, né? Agora, se você elimina isso, você elimina a própria formação da personalidade, a própria manutenção da vontade humana, e é por isso que essa decorrência acontece. Você começa a mergulhar no mundo virtual, ou você começa a mergulhar no mundo das drogas, ou você começa a fazer a exacerbação desses estímulos através de sexo, aqui no Brasil através da violência, né? Porque os equipamentos eletrônicos são muito caros, então as pessoas vão extravasar esse controle através da violência. E como o sexo aqui no Brasil é muito barato, as pessoas vão começar a formar expressões sexuais. É por isso que você vai ver crianças muito muito pequenas, né, sendo estimuladas ao sexo, e os pais vão achar lindo, sabe? Porque é uma realização daquilo que eles não puderam fazer. Isso é triste, sabe? Isso é muito triste. Como você acaba com uma civilização tão facilmente? Porque aqueles indivíduos que teriam a obrigação de perceber isso não perceberam, sabe? Aqueles indivíduos que teriam a obrigação de escrever, de falar, de mapear, principalmente. Não só escrever, mas importante também é mapear. Esses aspectos que estão em movimento, essas coisas saltam, gente. Olha, você acorda pela manhã, você liga a TV, essas coisas saltam aos olhos. Elas explodem, elas eclodem, melhor dizendo, né? E ficam flutuando. Para todo mundo ver. Não é possível que um sujeito com doutorado nas áreas de psicologia e sociologia não perceba isso. Ele tem que rasgar seu diploma e mudar de profissão. Vamos lá. Esses controladores, essas agendas, esses elementos, eles funcionam assim. Então, um agente vai se relacionar com o outro. Por exemplo, quando você estabelece que eu não posso, quando alguém, né, está proibido de se manifestar culturalmente puxando a cauda de uma vaca, esse indivíduo, ele vai se voltar para os meios de ação possíveis. Para manter em algum aspecto as suas tradições. Então, por exemplo, ao invés de puxar o rabo da vaca, ele vai passar a fazer pega de moto, pega de carro, vai comprar um carro velho, né? Vai fazer pega, vai fazer competições mais perigosas, né? Para racha de carro, né? Preste bem atenção, uma vez que você não pode mais se manter nas suas tradições, mas as necessidades que os estímulos do ambiente fornecem a você, elas vão ser expressadas em outras maneiras, em outras chaves, em outros níveis, ok? Esse é o efeito colateral do controle. Aumenta a violência, aumenta o consumo de drogas, a imersão no mundo digital aumenta, as angústias aumentam, a sociabilidade diminui. Porque você já não consegue mais se agrupar dentro dos mesmos valores. Você passa a se isolar ou formar grupos menores para praticar delitos, por exemplo. Okay? Você já começa a enxergar também a natureza como sagrado. É isso que eles querem. Que nós enxergamos a natureza como uma entidade sacra. Só que a natureza, ela é dinâmica, tá? Ela é potencial. E ela muda. Você começa a tentar se agarrar, a tentar preservar a natureza para que ela não mude. Isso é um segredo metafísico. A natureza é tão dinâmica que todo o pavor desses controladores que trabalham na chave natural é por preservar a natureza. Quer dizer, na cabecinha dessas cabecinhas de cocô, se você derrubar uma árvore, nunca mais nenhuma árvore vai crescer ali. E a natureza é dinâmica. Ela modifica. Nada destrói mais a natureza do que a própria natureza. Entendeu? Nada faz mais mal ao boi do que uma infestação de carrapatos. Não é. Você pode quebrar a pata de 10 bois, que eu vou falar aqui é sério, tá? Mas nada causa mais mal ao gado do que doença. E é isso que vai acontecer. A partir do momento que você tiver que criar gado, somente para sua subsistência, e que você não encarar mais o gado como um dos elementos que fazem parte do seu cotidiano, você passará a achar o gado um elemento sacro, sagrado. Aí com isso você passa a não comer mais carne, E ao longo de gerações, as pessoas perdem o hábito de comer proteína, a estatura vai diminuir, a vontade também vai diminuir, a testosterona vai ser reduzida. Então, enfim, esse assunto não é para ser tratado agora. Vamos prosseguir aqui para a gente terminar. Já vai fazer 2 horas aqui desse papo. Eu acredito que já esteja muito longo para vocês. Então, só concluindo, a mente não pode ter um estado vazio, porque estados vazios não fazem nada. Então, tem que ser preenchida com informações, e a manipulação das informações será providenciada pelos mediadores. E esses mediadores serão, em parte, a imprensa, a classe artística e, em alguns aspectos, lideranças locais, como o MBL, tá? Que vão orientar as massas. A MBL, por exemplo, quando a MBL chama o Donald Trump de grosseiro, né? Um sujeito que escreveu 20 livros, o Kim Kataguiri nunca escreveu nenhum parágrafo corretamente. Diz que Donald Trump é grosseiro, que Donald Trump é um vilão da humanidade, e aquele outro também, esqueci o rapaz negro que não sabe se é James Brown, se é Beyoncé, aquele outro que eu esqueci o nome dele, é o Fernando alguma coisa, né? Aquela mistura de Beyoncé com James Brown, que se elegeu dizendo que é. Que se elegeu dizendo que não é vítima, mas é negro, pobre e que quer representar uma facção, né? Uma classe social que nem ele sabe qual é. Mas vamos lá. Quando esses elementos jovens começam a martelar que Donald Trump e Bolsonaro são grosseiros, eles estão dentro da agenda. Ok? Vamos lá, Helen, pode prosseguir, por favor. Desculpa. Helen? Helen? Oi, desculpa. Meu Desculpa notebook eu. travou aqui. Desculpa eu. Então, sobre esse condicionamento que você falou, de esperar a mídia, né? A mídia que traz a informação. Sim. Isso já é preparado na escola, né? Sim. Assim, é mãe, pai, tem filhos, é prestar atenção. Porque a criança, ela é condicionada a aprender somente o que o professor passa. Eles só vão ler os livros que o professor indica, né? O conhecimento, a curiosidade, a investigação, né? Isso vai formar a inteligência mesmo do adulto. Isso já é limitado quando criança. Então, as crianças que frequentam a escola é bom ter esse estímulo, né? Nem todo mundo pode tirar as crianças da escola, mas estimular a ler coisas, para eles saberem que eles não precisam ser passivos, né? O conhecimento não vem de ninguém. Ele pode buscar. O que você está falando sobre esse controle através da informação, né? A gente já tratou desse aspecto que é das mídias digitais, como elas são controladas, porque você vai formar uma hegemonia. A hegemonia é o controle daquilo que você obtém como informação. Romper essa barreira é o grande segredo. A primeira coisa que eu recomendo quando conheço alguém que me diz que quer estudar, que quer se aprofundar no, nos assuntos da alta cultura, eu sempre recomendo um livro, Declínio da Idade Média, do John Huizinga. É um livro fantástico, porque ele desloca você dessa impermanência e começa a colocar você dentro de um aspecto antropológico. Bom, éramos assim, existia essa figura como pregador, que era o orientador das massas, e essa figura era religiosa, não era econômica. Ricardo, tá falhando sua voz. Não tô. Vamos lá. Oi, Posso agora. prosseguir? Você quer falar alguma coisa? Não, não. Vamos lá. Nem dentro dessas estratégias existe um aspecto importante também, que é o seguinte: mecanismos mentais universais fundamentam variações superficiais entre as culturas. Então, por exemplo, os mecanismos universais fundamentais, quais são? Nós sentimos fome, nós temos a necessidade de conforto, né, que significa prazer, e conforto também é um aspecto muito relativo. Algumas pessoas sentem conforto sendo maltratadas, né? Esse também é outro aspecto que eu quero tratar com vocês daqui a pouco. Então, esses mecanismos mentais fundamentais, eles variam um pouco de cultura para cultura, sabe? Então, por exemplo, para os japoneses, por exemplo, a sensação de conforto é saber onde estão, para onde devem ir. Isso já foi um conceito orientativo, já foi orientado para tanto, para que as crianças sintam conforto ao serem orientadas para onde vão, ok? Então, por exemplo, crianças orientadas para saberem aonde vão são crianças que nunca, jamais, em tempo algum, vão formar grupos de grandes exploradores. Porque elas precisarão sempre ter uma orientação. Quer dizer, a autonomia do indivíduo, aqueles grandes exploradores que nós tínhamos na Idade Média, eles vão ser eliminados entre os japoneses. Mas, em contrapartida, o desejo humano de investigar as coisas, ele vai se produzir nos ambientes virtuais, na produção de equipamentos eletrônicos que possibilitem tais viagens digitais, virtuais. Porque esse elemento humano é permanente, o desejo de conhecer é permanente. Já dizia Aristóteles, o desejo de conhecer é inerente ao humano. A busca pela verdade, dizia Platão, faz parte da natureza da alma humana, né? Então é por isso que vocês vão ver que os japoneses são exímios produtores de games, né, de equipamentos eletrônicos, porque uma vez que você é controlado para se comportar não para o ambiente externo, mas para o ambiente interno, aliás, quando você está condicionado para operar não no ambiente exterior, mas no ambiente interior, você passa a se dedicar a essas complexidades que se refiram a ambientes imaginários. E, portanto, também, agora vamos formar aqui uma interconexão. Portanto, que a quantidade de figuras, né? Não são figuras, a quantidade de informações. Que os japoneses produzem para a pedofilia é gigantesca. Uma vez que você não pode realizar, você começa a imaginar e a produzir imagens. Imagens que vão se transformar em desenhos, vão se transformar em jogos, que vão se transformar numa série de elementos, né, na mídia. Você tem o hentai, você tem jogos, né, que serão jogos sexuais, né? Você tem na Deep Web uma série de associações de adultos que falam sobre transar com cadáveres, que falam de transar com crianças, que falam de transar com bonecas, essas bonecas agora, né? Essas bonecas, agora não é nem mais boneca inflável, agora já é uma boneca que anda e fala, né? São robôs. Que são os Robôs robozinhos para satisfação sexual, né? E esses robozinhos vão diminuir de idade, vão diminuir na faixa etária até se tornarem crianças. sexuais. Já tem Já bonecas tem, né? Aí. semelhantes. Perfeito, parecem crianças, né? Para o sexual. Então, esses são alguns dos efeitos colaterais e também são algumas das inter-relações que se formam a partir desses controles, porque os elementos mínimos eles vão se relacionar com outros elementos e vão formar uma macroestrutura. Ou seja, o tecido da sociedade ele é alterado e absolutamente descontrolado, tá? Eles começam a perceber que a coisa está se transformando porque a natureza do universo ela é de se transformar, ela é transformadora, ao mesmo tempo que ela evolui, ela revolui. Ela começa a buscar aspectos na memória do coletivo. Ela começa a buscar aspectos que não são sazonais, que são aspectos permanentes nas tradições, para se manter. Só que esses aspectos que já foram apagados da sociedade humana, eles agora vão ser recuperados. Então, por exemplo, se o japonês tinha o hábito de abrir a barriga das prisioneiras grávidas quando fazia guerra com seus inimigos, se essa memória do coletivo ela está supostamente sublimada pela alta tecnologia, e pelas teorias que controlam o comportamento da massa, eles começam a fazer isso em bonecos. Eles vão começar a fazer isso em games. Eles vão começar a fazer isso em outros aspectos de mídia, né, de eletrônicos. Eles vão começar a fazer bonecas onde eles possam acabar de transar com a boneca, né, fazer o estupro e abrir a barriga da boneca. Eu estou falando de uma tendência. Prestem bem atenção. O bom analista, ele não está apegado aos aspectos que estão demonstrados no ambiente. Ele tem a capacidade de formar as relações possíveis e imediatas e outras relações também que são posteriores para um longo prazo. Como essas relações elas não estão ainda numa quantidade substancial, é possível que através de aspectos mínimos se formem também progressões e projeções mínimas. Ok? Não estou formando exageros, não estou fazendo nenhuma apologia, nenhum tipo de ação, e nem estou dizendo que eles estejam fazendo. Estou dizendo o seguinte: são aspectos substanciais que vão se formar em personalidade. Isso está flutuando, isso está como elemento ainda no ambiente. Ainda não personificou, mas está em movimento. Entende? Então vamos lá, só para terminar essa parte aqui. A mente é um complexo tão fantástico que qualquer indivíduo que pretenda controlá-la só pode ser um psicopata. Ok? Ninguém controla a mente humana. Você controla aspectos reativos da mente humana. Mas a mente humana é absoluta e ela não é controlável. Porque ao mesmo tempo que você determina que fulano não pode fazer algo, ele se suicida. Começa por aí. É o que acontece sempre. No momento em que você proíbe a menina de namorar alguém, aí mesmo que ela vai namorar. Então, não existe esse controle absoluto. Agora, o que eles estão produzindo é um conjunto de danos que não serão permanentes, mas que vão afetando o curso dos acontecimentos sociais, porque justamente os mais controláveis são aqueles que interferem mais. Vocês querem um exemplo? O mais controlável para se tornar bandido é aquele que se torna o melhor bandido. Esse sujeito, esse indivíduo, quem vai determinar o curso de uma sociedade, de uma comunidade, ele vai ser o melhor bandido, porque ele foi mais propenso ao controle para ser bandido. Até que depois ele morra, sabe? Mas nisso ele já fez um grande estrago, né? Em paralelo a ser bandido, prestem bem atenção, ok? Em paralelo a ser bandido, a ser o melhor bandido, ele também tem que ser o mais inteligente. E ao ser o mais inteligente, ele vai questionar o próprio controle, o próprio sistema. Esse indivíduo vai se transformar num Fernandinho Beira-Mar. Ele foi estabelecido para ser o controlador de um esquema. Como ele é muito inteligente, ele percebeu o jogo e falou: não, não quero. Agora eu quero operar. E quando perceberam que ele poderia operar formando uma classe particular dele, já avisaram: olha, vai preso ou morre. Ele falou: prefiro me entregar. Luiz Inácio Lula da Silva. Com ele também aconteceu isso. Bandido, ok? Mas também um indivíduo muito inteligente que percebeu o jogo. Falou: não, agora eu quero formar aqui a minha classe, o meu segmento, o meu grupo. Esses são os efeitos colaterais que esses controladores não conseguem mais controlar. Ellen, por favor. Sim, perfeito. Ele explicou bastante coisa, né? Vamos É fechar? importante a gente. Já tá bastante, né, por hoje. Eu acredito que dá para as pessoas terem uma noção, né? Não é só local. Não é do mesmo modo que as pessoas fazem protesto no Brasil, estão fazendo agora nos Estados Unidos. Da mesma maneira que as crianças são condicionadas no Brasil, são condicionadas aqui. Em outros países. Tem uma diferença pela região, pela tradição de cada cultura. Uma ação, né? O que os gênios, né, as mentes brilhantes diziam é o seguinte: a todo condicionado ele exige reforço, seja através de recompensa, seja através do castigo. E os níveis de recompensa e de castigo também têm que ser controlados e avaliados. Mas eu não posso tratar disso como isso opera, senão daqui a pouco tem um controlando o coleguinha ao lado, ou fazendo algum tipo aí de manipulação da própria família, entendeu? Porque essas coisas são perigosas de serem tratadas assim. É Eu acho que a gente verdade. já fechou o quadro. O quadro elementar é esse, ok? para que vocês dimensionem, para que vocês tenham uma ideia de como eles operam e que eles vão acelerar isso a partir da vitória do Donald Trump. Eles vão acelerar as agendas e eles vão acentuar. É por isso que eles estão. Só para finalizar, Ellen, rapidinho, tá? Eu tinha até esquecido de fazer essa análise. Aquela invasão da PUC no Rio Grande do Sul, ela opera no seguinte: as meninas são de classe média. A mensalidade da PUC Rio Grande do Sul deve custar, em média, R$ 1.500. Elas são de classe média, são brancas, são mulheres. Os agentes ganham mais ou menos isso por mês. O que os pais delas pagam para que elas façam aquilo é o que os agentes recebem por mês para trabalhar na contenção, ok? Então você tem uma diferença de nível de reações. E elas vão provocá-los imediatamente. Os valores do sentinela vão se posicionar nesses agentes, nesses guardas. A recompensa que eles terão de manterem o castelo intacto vai depender muito da imprensa. Vocês entendem? A imprensa ela vai formar opinião e vai recompensá-los ou não por terem mantido intacto o castelo na chave simbólica. Então, o que que vai acontecer? A imprensa vai começar a massacrá-los. Ao massacrá-los, eles vão começar a mensurar que o que eles ganham não compensa tamanho risco. A recompensa das meninas, dos estudantes, por sua vez, vai ser serem aclamados como heróis da liberdade, porque os adolescentes foram condicionados para viverem em completa liberdade. Eles imaginam uma imensa fazenda que não tenha muros. É nessa chave que o cognitivo deles opera hoje. Eles se sentem pombos que precisam voar. Mas isso foi um controle, isso foi uma agenda, isso foi uma série de estímulos que foram impostas a eles ao longo de décadas, né? A educação livre, onde seus pais os mantiveram assim, fazendo o que queriam, sendo aquilo que quisessem, operando na sociedade da forma como quisessem. E hoje em dia eles operam da forma como querem, que eles acham que é a forma como eles querem, mas na verdade é uma forma controlada. Basta você proferir a seguinte palavra: proibição, restrição, polícia, controle, e uma outra palavra-chave também que dispara, né? Que dispara as reações deles. Você não pode. Quando alguém disser para esses grupos você não pode, eles enfurecem imediatamente. Eles não sabem por que estão operando dessa forma. Essas palavras, elas foram condicionantes, que se chama condicionamento verbal. Que se chama controle verbal das massas. Ok? Então é isso. As maiores profundidades não se pode tratar assim em aberto. A gente trata disso no grupo interno. E a coisa. Eles não vão conseguir, porque ninguém consegue controlar permanentemente a natureza humana e nem completamente. Nem no tempo e nem no espaço. Vamos prosseguindo, né? Muito obrigado a vocês, Helen. Você quer falar alguma coisa? Eu só agradecer pela conversa. Agradecer a você. Se você não tivesse pontuado, nem tinha feito. Era um ponto que eu gostaria mesmo de falar mais, né? De explorar mais. São Quer diferentes, falar? nem todos os países, né? São iguais, nem todos os cantos. As culturas eles manipulam da mesma forma. Então é bom as pessoas terem noção disso. Mas eles sabem disso. Eles sabem que conceitos universais são manipulados através de aspectos regionais e que fazem interferência em diferentes níveis de culturas onde eles estejam atuando, operando, melhor dizendo. Esse tema é muito específico. Operando. Hoje em dia ninguém mais existe, tá? Nós operamos. Assim que a Obrigada. coisa está. Vamos lá. Ellen, muito obrigado a você, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigada, boa noite a todos. Aqui é boa noite. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde para você. Bom dia. Tá, bom dia para você e para sua família, tá? Fiquem com Deus. Muito Amém, obrigado, tá? Forte abraço. obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Espero que sirva para que outras coisas sejam analisadas, estudadas e concluídas, principalmente discutidas. Vocês precisam discutir isso. As mães precisam saber disso. ok? Espalhem entre as mães, tá? Forte abraço e muito obrigado.